Foi um jogo em duas partes distintas. Uma primeira parte em que o jogo ficou muito, muito dividido, as equipas, mas com algo mais da equipa adversária, a ter mais bola, sempre um bocadinho mais agressiva, sobre o lance, primeira, segunda bola, embora não tenha criado situações de perigo, foi sempre uma equipa que teve um bocadinho mais por cima do jogo, a equipa adversária. Nós a espaços lá íamos criando algumas situações, mas a definição, a concentração, a forma como estávamos também a chegar ao último terço, não só pelo mérito do adversário, da forma como se fechou, num 5-4-1, como também de algum mérito da nossa parte na menor velocidade, nos movimentos, na forma ofensiva como nós estávamos a tentar entrar na equipa adversária e depois na reação à perda, para tentarmos aqui evitar as transições da equipa adversária. Não fomos uma equipa tão forte quanto fomos nos seis jogos anteriores. Depois, na segunda parte, entramos no jogo, alterámos o esquema para uma defesa a 3, entramos no jogo mais fortes, mais acutilantes, mas depois numa situação, numa transição, num lance em que a nossa equipa não foi também aqui agressiva na forma como matou a transição da equipa adversária, sofremos um golo contra a corrente do jogo, ali aos 10 minutos da segunda parte, que foi um balde de água fria, porque estávamos a entrar bem, numa forma diferente da forma como jogámos grande parte da primeira parte, e depois fomos atrás do resultado, jogámos em meio campo, fizemos algumas alterações, voltámos a jogar a 4, tirámos um homem da defesa, colocámos outro homem no ataque, arriscámos tudo, tivemos algumas oportunidades de gol para poder igualar, e acredito que igualando, que a equipa se galvanizava para uma situação até de poder dar a volta ao resultado. Há momentos em que ganhamos ou empatamos e se calhar não merecemos, e há momentos em que perdemos e merecemos algo mais, no mínimo um empate, e acho que seria o resultado aqui, no mínimo um empate, e até se temos feito o golo do empate quando estávamos por cima do jogo, acho que poderíamos ainda vencer com alguma naturalidade e com alguma justiça pelo que foi principalmente a segunda parte e pelas oportunidades de golo de ambas as equipas. Muita eficácia da equipa adversária, mesmo na forma como faz o 2-0 perto dos 90 minutos, ou até já dentro dos 90 minutos, faz o 2-0 numa transição, teve duas, três oportunidades de golo, fez as oportunidades, fez uma eficácia de quase 100%, foram mais eficazes que nós, o futebol também é isso. Mas somos a mesma equipa que teve 7 jogos ou 6 jogos sem perder, que passou 2 eliminatórias de taça e que tem mantido uma boa capacidade e uma boa qualidade do seu jogo. Somos a mesma equipa, não muda nada, não belisca nada, obviamente tristes e insatisfeitos porque não vencemos o jogo, que era o nosso propósito aqui, mas seguir caminho, a caminhada é longa e continuo a acreditar nos meus jogadores, da mesma forma como acreditei antes do desfecho final deste jogo. Aspectos a melhorar, não fomos a mesma equipa dentro daquilo que fomos ou que tivemos na nossa dinâmica até aqui em alguns aspectos, mas isso é um aspecto interno que eu falarei com eles, com vista a melhorarmos para o futuro. Já não podemos fazer nada neste jogo, mas no futuro sermos uma equipa mais forte e sermos uma equipa com os níveis de concentração, os níveis de atenção, como eu falei na antevisão a este jogo, que tinham que estar no máximo para vencermos uma equipa deste poderio, que é efetivamente um candidato e hoje mostrou que é uma equipa muito forte. Vem agora aí o jogo da taça. Este jogo poderá também reajustar ou ajustar alguma coisa, pelo menos à motivação de jogar contra o Rio Ave e também aqui o acerto agora pelo menos o jogador, possivelmente para 4 semanas com uma lesão. Como é que vai ser o jogo da taça? Sim, é mais uma lesão, não temos sido felizes também nessa situação. É mais um jogador que se calhar aqui com mais uma longa paragem, já é o terceiro elemento com uma lesão grave que eventualmente, pronto, aqui não vai ter algum tempo de paragem. Tivemos o Marco que vai estar praticamente, ou se calhar a época toda sem jogar, e temos o Alain e o caso aqui também do Sandro, agora mais recentemente 4 a 6 semanas, pronto, que será, é uma situação sempre difícil, mas na taça vai acontecer o mesmo que aconteceu até aqui. Vão jogar os melhores, os que estiverem mais bem preparados para aquilo que é o jogo, para aquilo que é a estratégia, para aquilo que é a semana de trabalho. Não vai haver aqui nenhuma rotatividade por haver, porque efetivamente é um jogo que queremos vencer, sabemos que é muito difícil, mas é um jogo que queremos fazer taça, é contra uma equipa fortíssima da Primeira Liga, uma das boas equipas da Primeira Liga, não vai haver qualquer tipo de rotatividade, como não houve contra o Estrela nem contra o Lourosa. Vamos jogar os melhores, temos uma semana de trabalho por aí e no domingo serão os jogadores que estiverem mais bem preparados para interpretar a estratégia para tentar vencer o Rio Ave.